103.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. As candidaturas para as novas medidas do programa Lisboa Protege, que incluem apoios às empresas e famílias devido à pandemia de Covid-19, no valor de 20 milhões de euros, abrem esta segunda-feira. O Programa Municipal Lisboa Protege já distribuiu mais de 10 milhões a fundo perdido às lojas e restaurantes com quebras de faturação devido à pandemia. Esta segunda-feira é assinalado o Dia Internacional da Proteção Civil. A Proteção Civil da Câmara de Amadora não quis deixar passar em branco esta data e realiza, hoje à tarde, o webinar Repensar Estratégias para Maior Resiliência das Comunidades. Uma oportunidade de reflexão e de partilha sobre o tema que não podia ser mais atual. A Câmara de Sintra lançou o projeto Online Sintra Ambiente Ativo em Casa, destinado a todas as idades, que tem por principal objetivo promover a atividade física orientada para realizar em casa quando não é possível realizá-lo no ginásio ou na rua. No Barreiro está a ser promovido o projeto Ideias Jovens I Can Do It, que permite dar palco e voz às ideias dos jovens do concelho através da criação de um logótipo. Pode participar até dia 26 de março. A Autarquia de Loures vai dinamizar uma nova iniciativa dirigida aos mais novos, com idades a partir dos 4 anos. Manhãs em família no Jardim Encantado de José Pedro. Entre março e setembro vão realizar-se 7 ateliês temáticos de trabalhos manuais. O Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas defendeu o alargamento da medida de entrega de material informático aos alunos do ensino superior. Isto quando está em curso um programa para adquirir centenas de milhares de portáteis destinados aos alunos do primeiro ao 12º ano. Devo dizer que o plano não excluía, de certa forma, o ensino superior, mas acho que é uma clarificação muito importante que certamente deverá ser tomada em consideração. O plano, como sabe, está em negociação ainda com a Comissão Europeia e surgiram muitas opiniões durante este processo de discussão pública e essa é certamente uma clarificação que terá que ser considerada e resolvida durante as próximas semanas. Ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Leitões, a assumir que essa hipótese está a ser estudada. A Câmara da Amadora aprovou o Fundo de Fomento Municipal Revitalizar 3.0, com uma dotação inicial de 1 milhão de euros, destinado a apoiar os setores do comércio e estabelecimentos de restauração e similares, traduzido num apoio financeiro aos setores e numa comparticipação financeira nos processos de adaptação das esplanadas. O período de candidaturas decorre de 15 a 31 de março, através do respectivo formulário disponibilizado no site da Câmara Municipal da Amadora. O Brexit veio dificultar a importação e exportação de bens entre o Reino Unido e a União Europeia. Quem o garante é o Presidente da Câmara de Comércio Luso-Britânica, Rui Almeida. O novo enquadramento tem estes custos adicionais, nomeadamente no desalfandegamento, na armazenagem, enfim, no que diz respeito à preparação de documentação, o cumprimento das formalidades, e naturalmente tudo isto implica maior morosidade nos prazos de entrega junto às cadeias de abastecimento. Mas, muito sinceramente, penso que as empresas estão a conseguir adaptar-se bem, naturalmente com dificuldades. Aquilo que também sabemos é que muitas das empresas foram apanhadas de alguma forma desprevenidas quanto à necessidade da obtenção do registro exportador certificado, que é essencial para a certificação da origem das mercadorias. E, de resto, esta origem das mercadorias tornou-se um dos maiores desafios no contexto do Brexit. Ainda não há registro da rotura nas cadeias de distribuição, mas os frescos, os bens alimentares e os perecíveis podem ter maiores dificuldades para chegarem ao destino. O Presidente da República diz que a Páscoa deve ser um marco para dar início à estratégia de desconfinamento. Marcelo Rebelo Sousa diz que daria um sinal errado a abrir antes da Páscoa para voltar a fechar nesse período. A Páscoa é um tempo arriscado para mensagens confusas ou contraditórias. Como, por exemplo, a de abrir sem critério antes da Páscoa, para nela fechar logo a seguir, para voltar a abrir depois dela. Quem é que levaria a sério o rigor pascal? O Presidente admite que isso vai obrigar a maiores apoios por parte do Governo, mas o dia para desconfinar deve ser decidido sem precipitações e com planeamento. A banda sonora do seu almoço. Lunchtime, 93.7 FM. Olá, boa tarde, sou a Mónica Amaral e a partir de agora trago as melhores baladas para a trilha sonora do seu almoço. Deixe-se ficar.